Caramba. A gente não vai transmitir no Twitter dessa vez. Pronto. Salve, salve, coelhada! Vamos aí para o Decadentes número 449 para falar de uma partida bastante ruim, muito embora com resultado não tão ruim, mas pela ordem das coisas talvez tenha sido ruim. Então, hoje estamos desfalcados de senhor Jair Viana, que quando viu que estamos tentando contratação do Luiz Adriano, ele chegou à conclusão que já que é para trazer jogadores que eram bons na década passada, ele foi para a Itália ver se ele consegue trazer o Luca Toni para jogar pela gente. Então ele está lá intermediando essa negociação e por isso não vai poder se fazer presente hoje. Mas vamos com... E como esse buraco é muito grande, não conseguimos ninguém para cobri-lo. Então vamos hoje só com os outros culpados de sempre. Começando, dê seu boa noite, Lucas Teleucas. Boa noite, já vou adiantar que minha análise do jogo vai ser com base nos melhores momentos, que não deu para assistir a partida. Minha câmera está desligada temporariamente porque eu estou comendo uma canjica e da última vez que eu comi batata eu fui massacrado nos comentários. Quando eu terminar de comer a canjica eu abro a câmera de novo. E sem mais delongas, então vamos para ele, o homem, o mito, a lenda, o senhor Thales Maciel, que assistiu a partida de ontem com muito afinco e vai fazer aquele resumo brilhante para a gente. Boa noite, pessoal. Primeiro que nós não convidamos ninguém. Essa é a primeira mentira da noite do Felipe. A gente não convidou ninguém. A gente resolveu que ia ser só nós três mesmo. Foda-se. A segunda coisa é que vocês estão só me vendo aí na tela. Mas os dois deleucos estão comendo, né? Esses safadinhos deixam para fazer o lanche do domingo à noite às 8 horas. E terceiro que, novamente, o Jairo se excedeu no sábado. E tá de caganeira novamente. Mas ele não quer admitir, ele tá com esse problema estomacal aí, com um negócio... intestino solto, que a gente fala, né, na verdade. E não quer admitir, fica bravinho, mas é isso. É intestino solto. A verdade nua e crua é essa. E vamos que vamos. Bom, vamos lá. Ontem a gente teve Sport contra a América, né? Um jogo importantíssimo pra gente. Em minha opinião, o Sport vai brigar pelas 4 vagas, então é muito importante não perder pontos para o Sport. E dito isso, eu já falo, já adianto que para mim o empate ontem foi bom. Mas as circunstâncias que foram o empate não foram boas. Por quê? Explico. Mais uma vez o Cauã entrou com aquele esquema 4-3-3, que para mim também é um 4-2-4, porque a gente joga com apenas dois no meio, que é o Alê e o Moisés. Então o time fica muito descoberto, porque o Juninho vai para frente, isso aí sem sombra de dúvidas. O Juninho hoje joga no América muito mais como um atacante do que um jogador do meio, vamos dizer assim. E lá na frente, Fabinho, Brenner e Adson. Muitos podem questionar a presença do Brenner, mas o momento do Renato Marques não é bom. Desde aquela terrível, tenebrosa entrevista do nosso capitão, que massacrou o Renato Marques, eu acho que ele sentiu bastante, porque é um menino de 20 anos, né, bicho? E ser jogado nos tubarões, assim, pela principal figura do time, é um negócio, primeiro, desnecessário. Mas o América começou dando espaço pro Sport, tanto é que o Sport abriu o placar, e ainda bem que ao VAR, né, pelo VAR, o gol foi anulado, e a gente perdemos dois gols, assim, em uma sequência pequena de tempo. Talvez eu não me recordo se foi nos 15 ou nos 16 minutos o primeiro, e depois 20, 20 e poucos minutos, todas as duas chances com o Fabinho. A gente pode até discutir depois se não é melhor o Fabinho entrar no segundo tempo, que era quando ele estava destrinchando, vamos dizer assim, fazendo gols. Depois que ele virou titular aí, não está querendo fazer gol não. Até compreendo que assim, não há reservas para o Fabinho hoje, né? Você fala em Jacaré, Felipe Azevedo, que foi muito importante para a América, mas... 37 anos para uma Série B, para um ponta, muita coisa. Talvez repensar o posicionamento do Felipe Azevedo. Tivemos esses lances e até que a gente conseguiu um gol no primeiro tempo, com uma boa jogada do escanteio. E aí a gente fez 1-0, gol do Éder, E o jogo foi prosseguindo e tudo. Primeiro tempo se desenhou dessa forma, 1-0 para a gente, onde o América foi muito mais, jogou muito mais na retranca, né, depois que fez o gol, do que para frente. Só um minutinho, pessoal, que meu filho está aqui, ele não percebeu que eu estou ao vivo. Oi, filho, pode pegar, filho. Pronto, pessoal. Peço perdão à audiência, mas meu filho quer ir fazer cocô, e para fazer cocô ele precisa ficar no celular vendo os videozinhos dele do YouTube, né? Bom, aí o jogo foi pro segundo tempo. No segundo tempo que a gente abdicou mesmo do ataque. Isso jogando com três atacantes. Fomos tentar jogar no contra-ataque, mas quando você quer jogar no contra-ataque, quando você não tem jogadores do meio que façam essa ligação, fica muito difícil, sabe? E o Sport foi para cima. Foi para cima. Até que, mais ou menos no mesmo tempo que a gente fez o primeiro gol no primeiro tempo, eles fizeram o segundo gol no segundo tempo. Para mim, ali, uma bobeada gigante da zaga, mais uma vez, ali no primeiro pau. Um gol bobo. Vou falar aqui que é falha defensiva, mas alguns aí vão dizer que não foi. Tomamos o gol e seguramos o jogo. Não tivemos grandes oportunidades. O Sport foi para cima. Nós demos sorte que eles foram incompetentes de fazer o gol. Mas trouxemos pontos importantes, umas coisas a gente tem que pensar aí, pensar bem. De coração, o Elias está longe de ser a solução para o gol, tá? As chances que o Sport teve, se vão no gol, era um gol. Ele é um goleiro que pula atrasado, enfim, ele tem uma boa saída de bola. Mas ok que está começando agora e tal, mas não sei não. Acho que nessa janela aí era hora do América trazer um goleiro bom, um goleiro para assumir titularidade e não nos causar mais calafrios igual causou em 2023 e 2024. Mas, particularmente, eu duvido muito que o América vá trazer alguém. Enfim, 1-1, um resultado bom, mas para classificação a gente acaba de perder a liderança para o Vila Nova, mas é aquilo que eu falo, os times de baixo também estão pontuando. Então, aquele range ali entre o quarto colocado e o quinto colocado está muito próximo. E ali é a zona de perigo pra gente. Então a gente tem que ficar esperto quanto a isso e vencer fora de casa, né? Porque a gente tá com essa dificuldade. Ontem o jogo, depois que a gente fez 1-0 em cima do Goiás, se a gente tem uma outra postura, se o Cauã enxerga o jogo de uma forma diferente, a gente traria um resultado bem melhor. E só pra finalizar, é um tapa na nossa cara, não é um tapa na cara do torcedor, a entrada do Flávio, em qualquer jogo, em qualquer situação, é um tapa na cara do torcedor do América. É isso. Bom, de fato... Esse é o tipo de jogo, se a gente se perguntasse pra gente se você assinava com empate antes do jogo, talvez a maior parte da torcida assinaria. Só que com o decorrer da situação, dá pra ficar bastante chateado, né, com o resultado. E criou, assim, a sensação que eu tive é que me gerou mais dúvidas, na verdade, sobre o Cauã do que até sobre qualquer outra peça do elenco em si. Porque o Sport voltou massacrando a gente. Eles voltaram em cima. Aí o nosso meio de campo não tava dando conta. Total. E ele só foi substituir com 25 minutos do segundo tempo. Eu até tava brincando que a gente tava assistindo o jogo com o Andrezinho. Aí eu falei, mas tem que mexer. Eu falei assim, André, não deu 20 minutos ainda, ele não vai mexer antes disso. E dito e feito, não ele mexe. Ficou segurando ali. Não mexe. E sempre que mexe são aquelas mesmas trocas, né? Então, até antes de Lucas falar, você me dá a liberdade aqui de só complementar o que você falou muito bem aí. A questão é que ontem o jogo tava muito ao nosso favor, porque nós fizemos 1-0 quando o Sport estava melhor. A partir do momento que a gente fez o gol, o Sport sentindo muito gol, a torcida estava bem cheia, então a torcida virou contra o time do Sport. Então era a hora da gente tentar alguma coisa diferente, tentar algo melhor. Mas aí não sei se foi orientação do treinador, se o próprio time resolveu recuar da forma que recuou. Sei que chamou muito o Sport. E é aquilo que você falou, no final das contas, o 1-1 ficou ótimo pra gente. Ótimo, ótimo, ótimo. Por favor. Eu acho que o Felipe é o apresentador, né? Podia me dar a palavra um pouquinho. Eu já ia trazer a palavra pra você. É porque o senhor estava com a boca cheia mais uma vez, né? Mas eu já tinha ligado a câmera aqui há mó tempão, já tinha terminado comendo canjica. Só um minutinho. Como o senhor estava comendo canjica, a chance do senhor cuspir amendoim na tela ia ser muito grande. Então a gente não quer isso para nossa audiência, não. O pessoal já está comendo batata frita. Eu peguei uma aguinha aqui. Cuspindo amendoim. Peguei uma aguinha aqui para me ajudar e eu engoli as canjicas, os milhos todos. Mas eu acho que bem na linha do que o Thales falou, o Felipe corroborou, e o empate em si, o resultado, né, o empate contra o Sport, que é um time que deve brigar lá em cima, não é um resultado ruim. A questão é que tem a questão dos erros serem os mesmos e se repetirem e não serem corrigidos. Então, a mesma coisa, perder gol demais, o Fabinho perdeu pelo menos 2 gols ali, que um cara mais, um pouquinho mais qualificado faria, o América não pode perder esses gols. Gol de bola parada, que a gente é um desde o Campeonato Mineiro, é algo que vem acontecendo. Até mesmo o problema do goleiro, porque assim, por mais que o gol não tenha sido falha dele especificamente, teve 2 lances aí que o Thales até comentou, que se vai no gol, tem um que acho que ele pulou só pra falar assim, eu sou pago pra pular, né? Então vou dar um pulo aqui, que a bola já tava longe dele, não chegaria nunca perto dela. Se vai no gol, ela entra tranquilamente. Então ele pareceu estar meio fora de tempo ali. A gente continuar com Moisés, Juninho e Alê no meio de campo. A única coisa que eu acho que tem evoluído positivamente mesmo, assim, são as atuações do Watson, que eu acho que ontem ele fez uma boa partida. Inclusive, um dos lances que o Fabinho perdeu o gol foi uma jogadaça dele, né? Um cruzamento que foi na medida e ele acabou perdendo. Então a questão para mim é muito mais sobre... parece que não tem evolução nos defeitos, né? Do que necessariamente o resultado. E o resultado em si contra o Sport não é ruim, mas quando a gente leva em conta que o nosso retrospecto fora de casa é ridículo, isso preocupa, porque um time que sobe ele tem que ter um aproveitamento um pouco melhor fora de casa. Não dá para ser assim, todas as partidas a gente já vai pensando que vai perder, ou se empatar tá ótimo, né? Então, não sei o que é, se é a orientação do Cauã, enfim, mas alguma coisa tem que ser mudada nesses jogos fora de casa para a gente conseguir pontuar mais também. Voltamos com um ponto na sorte, porque o último lance lá que o Sport perdeu um gol, é porque o cara era muito ruim também, a bola de peito que o cara mandou por cima do gol, porque se vai no gol, é gol também, né? Então, no fim das contas, foi bom, mas tá meio que sem perspectiva de melhora nos pontos mais críticos. Uma coisa que eu sou só, né, já que o Thales falou do Elias, vocês também, eu acho que ainda dá pra esperar, não vou crucificar ele, até por tá recuperando o ritmo agora. Eu entendo essa você falar pular atrasado, porque assim, eu confesso que eu fiz muito isso nos meus períodos mais jovens, que às vezes eu pulava, mesmo quando a bola tava saindo, pra ajudar a frear o movimento e não evitar às vezes chocar ou às vezes só de desgaste. Então era o que eu fazia como goleiro, então desconfio que ele possa estar fazendo também. E pra manter aquecido, né, já que o jogo não quer. Então pode ser por isso, não culpo. E no gol não tinha o que fazer, né? Essa bola, quando é desviada no primeiro pau, ela pro goleiro é muito difícil. E ali foi uma falha defensiva até grande, assim. De repetidas vezes a gente tem tomado gols de bola parada, isso desde sempre. E acho que tá na hora de dar, assim, tal qual, contra o Goiás, um jornalista chegou a ter a coragem de falar que a gente tinha perdido a partida no meio de campo, e foi verdade, por mais que ele tenha desconversado depois, podia algum jornalista ter essa coragem também, chegar e falar com ele assim, olha, você não acha que o América toma muito gol de bola parada defensiva, não? Você não é algo que você acha que deva ser mais bem treinado ou melhor analisado, porque não é normal, e ver o que ele responderia, porque tá ruim isso, né? E isso mais gera dúvidas com o Cauã para o longo prazo, né? Não só para a Série B, porque eu ainda acho que, apesar dos pesares, ele consegue subir esse time nessa Série B. Mas, assim, para ficar para o ano que vem, eu já tenho muitas dúvidas nisso. Porque ele tem mostrado que ele não consegue corrigir os problemas do time. Assim, é o que o pessoal fala que a gente critica bastante, porque a gente critica os problemas do time. E tudo que a gente falava do Campeonato Mineiro acontece até hoje. E aí é para gerar aquela dúvida, né? Será que ele é o treinador certo para o América no longo prazo? Discorra um pouco sobre isso, vocês dois. Eu acho que é cedo para falar, assim, de longo prazo, né? Até porque pode ser que ele corrija esses erros. Mas eu acho que são pontos de preocupação, pelo menos, que de alerta. A América voltou com jogadores que não vinham rendendo. Ele parece insistir em jogadores que não rendem aquilo esperado. Felipe Amaral, o Alisson com poucas oportunidades no meio de campo que precisa de mais pegada, né? Então, no longo prazo, eu não sei, né? Mas, pelo menos, ele demonstra ter dificuldade com algumas correções, pelo menos. Eu acho que o mais clássico, e até ele já foi perguntado, não sei se ele foi perguntado especificamente sobre isso, mas ele já falou sobre isso, em relação às bolas, a bola parada defensiva. O América tomou muito gol de escanteio, de falta, de bola parada, e desde o Campeonato Mineiro a gente não vê uma evolução nesse sentido. E ele mantém a dupla de zaga, são os mesmos jogadores, então tem que treinar, e alguma coisa então não está sendo desenvolvida. Eu não sei no geral, mas pelo menos nesses aspectos que não se desenvolvem, ele tem que dar alguma resposta, né? Acho que o Thales Thales? caiu aí, Felipe. Ah, bom, o Thales caiu, então. Vamos ler alguns comentários aqui para poder. É bom começar com o Amaury Lopes, que mandou um superchat de R$ 20. Muito obrigado, Amaury. Falando, caros decadentes, a melhor contratação da janela foi a demissão desse auxiliar de pedreiro Cauã. Demonstra que não entende nada de futebol. Exemplo, as suas substituições. Fora Cauã. Ele falou seria, tá? Seria. Eu sou um pouco dislexo aqui na. Bom, não sei se é o caso de demissão ainda, mas de fato ele já Não, liga não tem a como luz demitir o amarela. cara, gente. Mal ou Sim. bem, a gente tem segundo na Série B. Tipo, a questão é menos sobre demitir, mais sobre pô, pra ele reagir no que tá errado, né? Aqui tem um comentário do Jairo Viana, falando para ver o que vão falar sobre a ausência dele, dizendo que não viu o jogo. Para mim é uma desculpa. Aí a audiência, né, ficou com as três versões: tem a minha, tem a do Thales e tem a do Jairo. A audiência pode escolher aqueles que eles julgam que é a mais correta, né? Então fica aí, vocês podem escolher o que vocês acham que mais cabe, né, ou o que é mais pertinente para a situação do Jairo hoje. Roberto Nassif mandou uma mensagem, falando que escolheram o Alê como melhor em campo. Se foi ontem, eu não sei se eles viram o mesmo jogo que a gente, não, mas tudo bem. O Thiago de Castro falando que o Flávio brilhou ontem. O Alex Itoshi falando da ausência do Jairo. É tal qual a ausência do Flávio no time, que todo mundo sente muita falta. O Rolon tá falando do Daniel Bar do é, considerando que renovaram com o Daniel Borges, Flávio fica até 2028 aí. Olha, o meu medo é renovarem com o Daniel Borges e o Flávio até que seja o fim do ano que vem. Seria ruim para mim, mas tudo bem. O Daniel Borges foi meio circunstancial, né? Eu acho. Aquele lateral direito, nota 6, que já tava aí mesmo, né? Eu diria que é uma nota 5, né? O nota 6 é aquele que não atrapalha, pelo menos. Ele atrapalha de vez em quando, né? Então. Ah, mas ele chegou a fazer jogos regulares aí na ausência do Matheus Henrique. Tipo assim, não todos foram uma porcaria. Então acho que também não dá pra falar assim. Por isso eu não dou pra ele uma nota 2, né? Acho que ele é uma nota 5 ali. Ele de vez em quando vai ok, mas no longo prazo ele é ruim, assim. Então fica. Esse tema aí o Júlio César Randan falando do Éder, campeão de bolas erradas. O Marco Coutinho também criticando o 4-3-3. O Otomol falando que a vitória escapou por causa dos gols que o Fabinho perdeu. Bom, um dos gols que ele perdeu pelo menos gerou o escanteio que saiu um dos nossos gols, né? Então assim, meio que compensou. Mas de fato. É outro jogo que ele perdeu gols que poderia ter custado, né? Contra o Goiás, ele perdeu um e custou, e nesse ele perdeu, né? E só não custou Talvez mais tenha gostado, porque pode ser que a gente teria ganho, né? Que foram Sim. dois gols na cara, né? Mas de fato, ele. Eu não sei. Aí que tá. E aí entra no que o Thales fala. Esse sistema de 4-3-3 tem que ser o Fabinho. Não dá pra colocar o Renato Marques como um ponta. Mas eu acho que. Se jogasse num 4-4-2, por exemplo, talvez jogar com o Brenner e o Renato Marques ali, mais ou menos no que a gente falava ano passado, tentar o Mastriani com o Renato Marques, já que o Renato Marques é um centroavante que sai muito mais da área e consegue fazer isso melhor do que o Brenner, talvez pudesse ser melhor pro Renato Marques, de não ter que ser um 9, de não ter que ser o pivô, de jogar ali enfiado entre os zagueiros, e melhor pro Brenner, que é ter alguém mais perto e, bom, eu acho que o Renato Marques não perderia alguns desses gols que o Fabinho perdeu, mas, bem. Aí tem o Inclusive, Rodrigo até de uma coisa que eu Dona. esqueci de falar no comentário, com o meu comentário que o Thales falou, eu acho que o Brenner tá bem, ele tá fazendo um papel de pivô ali, não é o artilheiro ainda, não fez gol também, mas ele tem feito um papel de pivô ali quando precisa, consegue segurar a bola lá na frente, a bola tem que chegar mais para ele fazer o gol, né? Ele não poderia perder aqueles gols que o Fabinho perdeu, por exemplo, mas não foi ele, não chegou nele. Eu acho que pivô ele faz bem. E aí o pivô ele vai fazer muito melhor do que o próprio Renato Marques. Até por isso é difícil, porque às vezes no esquema do Cauã o Brenner volta muito, como o Renato Marques voltava, e aí não é, ele não vai conseguir fazer. E muitas vezes o Renato Marques tem que tentar fazer o pivô, que ele também não consegue, que é pro Brenner. Então talvez um 4-4-2 e tendo os dois ali, podia ajudar. E aí você tira um pouco. o Fabinho de sequência, até porque o Fabinho foi melhor no momento em que ele entrava no segundo tempo, né, com o time cansado, então pode ser uma possibilidade. Aí tem o Luiz Alberto falando do Cauã, sobre reforçar o meio, Sérgio Gandarella reclamando do elenco, Cuba Knights falando pra gente ter calma, que estamos em segundo lugar, o Adolfo, o sul-americano, tá aí, o Geraldo Graciano cobrando contratações, Rosemary Bigonha, Alberto Boechat, e o Carlos Eduardo Reis também tá aqui, Carlos Antônio, Lúcio Melo, Zé Flávio, Richardson Calil, que ontem acho que teve uma noite muito agradável com o Lucas. Né? Oh, cuidado aí do jeito que você fala, pô. A gente tava num casamento, foi legal, foi divertido. Os dois assistiram o jogo juntos? Não, eu não vi o jogo, já assumi aqui. Desconfio que ele também não. O Richardson, mas ele viu o começo do jogo, porque quando ele chegou falando comigo, pô, que merda, hein, primeiro tempo a gente jogou bem, segundo tempo a gente tá jogando mal, mas aí eu tava no celular e eu que avisei ele quando o jogo terminou 1-1. O Gustavo Rodrigues também falando dessa de meio de campo, e de fato tá... Inclusive, só sobre o Richardson, ele falou assim que ele fica assistindo o Decadentes, a esposa dele fica ouvindo a gente falar, então já desculpa de antemão a esposa do Richardson pelas bobagens que a gente fala. Às vezes ela acha graça também, vai que, né? Também tem o Zé Eustáquio Maia, o José Eustáquio Maia, o Lúcio Melo, tá até brincando, né? Falando que o Mancini tá na praça. Mas não tá não, foi pro Atlético Goianiense. É, não tá não. Uma crítica aqui do José Maia, falando que o Elias passa menos confiança que o Dalberson, eu discordo, mas... Menos que o Dalberson não, mas eu também não acho que ele tá passando tanta confiança assim não, tô achando que o Felipe tá muito otimista com ele. Calma. O Adi Baldelinho mandando boa noite, ele falando que também não aguenta ver esse meio de campo com o Juninho Moisés, o Juninho Moisés e o Cauã, na verdade, que não aguenta, então acho que o Alê ainda tá suportando um pouquinho mais, mas que o Cauã não muda nada. E, o Lúcio Messa falando que o Cauã arma bem o time, mas ele demora a mexer. Então, eu acho que o time é bem treinado. Você vê que o time aplica ali o que ele tá querendo, aparentemente. Tem uma saída de bola qualificada, apesar de alguns erros individuais, tem uma forma de jogar. Só que é um time muito pouco criativo, é um time que quando é atacado tem pouco poder ali para fazer desarme, porque o meio campo é envelhecido, não é tão ágil, e alguns erros, como as bolas paradas defensivas, se mantém. Então, assim... Até, não é que eu sou ultra hater, que eu acho que tá tudo errado, igual falaram aí nos comentários, né, que a gente só critica e tudo, não é isso. Mas os pontos que o América tem de problemas, eles têm sido recorrentes. Ele tá fazendo um bom trabalho, a gente tá em segundo lugar no campeonato, mas eu acho que alguns erros que ele vem cometendo podem ser prejudiciais, a gente pode perder pontos que seriam importantes no final do campeonato. Acho que a questão é essa. Não tem como, pô, o América toma tanto gol de bola parada, o América fora de casa não consegue fazer jogos consistentes, o América mantém o meio campo com o Moisés, Juninho e Ale, que é um meio campo envelhecido. Eu acho que esses são pontos a serem desenvolvidos, que ele não desenvolve. E com um adendo, que eu vou falar assim, eu não acho que ele tem que ser demitido agora, até porque assim, o time de fato, ele tem partes positivas, ele é um treinador que tem de fato conhecimento teórico, ele é um treinador que sabe... Eu não desconfio que ele saiba trabalhar, ele tem um bom treino, só que alguns aspectos que tiram um pouco e que mudam até pelas entrevistas dele. Na entrevista do jogo contra o Goiás, ele comentou que um dos sistemas, por exemplo, que ele teria de saída é quando ele usa com dois jogadores atrás, quando o time está precisando de um pouco mais de reforço no meio de campo, que jogaria com Felipe Amaral e Alê. O jogo contra o Sport... Ainda mais pelo segundo tempo, que o Sport vem todo pra cima, era um jogo que era pra ele ter o Felipe Amaral e o Alê. E ele só foi ter isso depois de 25 minutos do segundo tempo jogado. Então, assim, talvez esse era o jogo pro Felipe Amaral ter começado, já que a gente ia ser muito mais acreditado pelo Goiás e ia precisar de muito mais marcação no meio de campo. Porque a gente tem perdido jogos no meio de campo por não ter marcação. O pessoal chega na gente com muita facilidade, né? E então, assim, ele falta trabalhar alguns aspectos. E até e aspectos, pelo visto, ele mesmo sabe, porque ele fala que treina, ele comentou como faz, mas a gente não vê isso acontecendo na prática, né? A gente não vê essas formações que ele fala. E aí, de fato, esse meio de campo pode ser onde ele vai acabar. Acho que isso vai custar mais pontos pra frente e também de postura, né? Porque que pese que o Fabinho perdeu 2 gols, não é que a gente também tenha atacado e tido outras excelentes oportunidades, né? E o nosso gol acaba sendo meio circunstancial, porque por mais que tenha sido num escanteio, foi depois que o goleiro do Sport também deu uma paspalhada lá e deu o jogo, imitou o Dalberson e mandou a bola na cabeça do nosso zagueiro e conseguiu cabecear pro gol livre, né? Então, assim, não foi exatamente um... Não foi tipo o gol deles de escanteio, que foi uma jogada trabalhada, assim, que você vê o jogador fazendo o deslocamento do meio da área pro primeiro pau e desviando a bola. Então, assim, não foi tão bem trabalhado. O nosso foi circunstancial. A bola foi batida ali no meio da mufuca, o goleiro deles espalmou errado e aí o Éder tinha o gol livre, né? Então, ele precisa trabalhar um pouco melhor essa questão de bola parada, principalmente as defensivas. Mas ainda acho que ele tem pontos positivos, até que o time não tá lá na metade de cima da tabela à toa. É, não, nós não estamos no G4 à toa, né? Mas é, que ele tem pecado em alguns aspectos, ele tem. E o Thales saiu de novo, tadinho. Tá, hoje tá difícil. Mas foi questão de goleiro... A internet dele, eu emprestei minha internet pra ele. A parte do goleiro, eu falo, o otimismo que eu tenho, é só, vou falar assim, o Elias, comentando um pouco até como é para contratação, o Dalberson, ele é o goleiro, o biotipo de goleiro, e que vai ter muito mais vantagem para conseguir chegar no nível mais alto, porque o Dalberson já tem mais de 1,90m, ele é esguio, ele tem amplitude, né, ele, por ser muito alto, então esses acabam tendo mais facilidade de passar, até sem ser tecnicamente muito apurado. O Elias é um goleiro, se não me engano, ele tem 1,84m, 1,86m, ele é um goleiro baixo. Um goleiro dessa estatura, para ele conseguir chegar no alto nível, para ele conseguir chegar a jogar a primeira divisão e tudo, ele tem que ser tecnicamente muito bom, porque ele está fora do biotipo. Goleiros fora do biotipo, eles têm que ser acima da média em termos de técnica para conseguir compensar a falta do biotipo e conseguir chegar lá. E o Elias, igual eu falo, ele já jogou competição internacional, ele já chegou a jogar Série A. Ainda que não tenha feito tantas partidas, ele chegou lá. Ele se mostrou apto e teve chances no nível maior. A carreira dele acabou não alavancando, mas vale lembrar que tal qual a carreira do João Ricardo também não tinha alavancado até vir para o América. E o João Ricardo também é um desses goleiros de estatura um pouco mais baixa. E eu acho que, para mim, ele bem trabalhado, ele pode ser um goleiro estilo João Ricardo. Um goleiro que vai chegar... vai mostrar, porque tecnicamente ele é muito bom. E dá pra você ver, tecnicamente ele é bom, ele sabe fazer o gesto técnico para as defesas e tudo, melhor do que o Dalberson. Outra coisa, o Dalberson, alguns dos gols que a gente fala de falha dele, é erro de técnica. O gol contra o Atlético, ele errou a técnica de encaixe e a bola sobrou. O gol contra o Chapecoense, ele erra o soco, soca para baixo e a bola entra. Contra o Santos, ele socou errado, a bola subiu. Ele tem erros, os erros dele muitas vezes são erros de gesto técnico. E isso... Por mais que seja corrigível, é o problema do Jory. O Jory tá no profissional, isso porque o Jory também é alto. O Jory tem 1,93. Então, tem tem esse nuance. Por isso que eu tô pra entender ainda seu amor pelo Elias. Não faz sentido. O cara jogou mal ou mal ali, uns jogos em divisões maiores. Mas fez uma partida ok ali, que venceu. Mas o jogo de ontem, foram dois lances, cara, duas finalizações, que se a bola vai no gol, e assim, ele tava longe da bola, ele deu um pulo 3 horas depois. Beleza, então não é hora pra tirar ele, não. Pode dar mais chance pra ele, mas também deve você ter essa expectativa toda, porque o cara é baixinho e chegou no profissional. Ele também só é demais, mim, né? Tem um pouco isso, só acho que... E só pra falar pro Cubanites, o Dalvito tem 1,91, de acordo com a ficha técnica dele. Então, eu falo, ele tem essa vantagem essa vantagem. Mas, assim, eu acho... Não dá para avaliar o Elias pelas duas partidas que teve, porque foram duas partidas até atípicas. E acho que a gente tem que dar para ele a paciência, estilo ali do Sérgio Tavares, né? Acho que a gente tem que dar uma sequência para ele e ver. Porque, por enquanto, o único que ele tomou, ele não tinha o que fazer melhor. Avaliar um pouco em bolas vão para fora, não tem muito o que fazer, é difícil. Mas eu acho que vamos ver. Eu tô um pouco mais otimista. Acho que ele tem. A minha visão é que ele tem tudo para ser tipo um João Ricardo versão 2.0 ali. Um goleiro que vai chegar, bem trabalhado, ele consegue se firmar ali. Não acontecendo, paciência, ano que vem a gente procura um outro goleiro. Mas assim. Acho que ano que vem não, acho que é coisa pro meio do ano agora. Meio do ano agora não vai vir. Isso aí a gente sabe que não. Que não vai vir, beleza, mas que eu gostaria, eu gostaria. Mas eu acho que dá pra ir. Vamos. Assim, queira ou não, ainda tem essa janela fecha no final de agosto, né? Então, assim, até lá já vai ter passado. Vai ter passado ali. Vão ter tido mais uns 7 jogos de Elias. Vai dar pra saber um pouco melhor o que esperar dele. Deu tudo certo com a internet aí, Thales? Voltou? Não sei não, bicho. Agora eu fui pro meu celular aqui. Meu celular tá funcionando. É alguma coisa na internet de casa, né? Pode ser. Eu também tenho esse problema. Sei como que é. Eu meti o celularzão aqui. O celularzão tá. 5G tá. Torreta. A quem interessa calar Thales Maciel? Ah, um monte aí, bicho. Na hora que eu tava no notebook, eu tava vendo os comentários aí. O que a gente fala é extremamente interpretativo, né? As palavras têm interpretações, né? Mas a gente está calejado, quem torce para a América sabe como é que é difícil as coisas. E a gente quer sempre o melhor, e as pessoas não entendem isso. Eu vi que um aí comentou que a gente só critica, o resultado foi bom. Gente, o resultado não foi bom, não foi bom. O Lucas falou muito bem, o nosso desempenho fora é pífio. E nós não chegamos à metade do campeonato. E num jogo que a gente tinha totais condições de vencer, a gente se acomodou com 1-0, a gente chamou o Sport para o nosso campo, a gente chamou o Sport para o empate e até para a vitória do Sport. A gente não tomou a vitória por incompetência do Sport. A gente jogando com 3 atacantes, o nosso contra-ataque era nulo. A gente não estava tendo contra-ataques. Raríssimas chances que a gente teve no segundo tempo. Então, assim, foi ataque contra defesa. Mas se o pessoal isso está bom, que ótimo. Outra coisa, a questão do que você estava falando do goleiro aí. Gente, isso é um problema recorrente nosso desde 2023. A gente não está cravando aqui que o Elias é um péssimo goleiro. Não, de forma alguma, nem deu tempo de mostrar o que é o Elias. Mas a gente já viu o que é o Dalberson e o que é o Jori. Então, 2 dos nossos 3 goleiros a gente conhece muito bem. E se o Elias não for o que a gente está querendo que ele seja, né? E aí? Nós vamos voltar com o Dalberson, nós vamos de Jori. Então, assim, é foda. E só ter, já que eu fiquei um tempinho fora, deixa eu falar mais um pouquinho. E sobre a questão da janela, ela foi aberta já, ela foi aberta sexta-feira. Nenhum nome foi anunciado, nada, nada, nada. Nós temos uma especulação, que é Luiz Adriano, que para muitos torcedores Luiz Adriano é a solução. Aonde? Aonde que Luiz Adriano é a solução? Mas enfim, no final a gente... O negócio é que o torcedor da América, o torcedor da forma geral é o seguinte, o cara quando sai daqui ele fica bom, né? O Mateuzinho agora virou craque. Hoje eu já até li que o Henrique Almeida estaria fazendo gol no América. O Henrique Almeida estaria fazendo gol no América. Gente, é do caramba. E aí eu te falo, hoje o Luiz Adriano vai ser a solução. Aí ele vai passar por aqui, vai ser um fiasco, porque é um jogador da idade dele, sem nenhuma pretensão mais na carreira, sem nenhuma ambição na carreira. Vai vir para o América, eu não sei para quê. Talvez para ganhar o restinho de dinheiro que ele ainda pode pegar, né? Vai ficar aqui 6 meses mamando na teta, se bobear até machuca, e um jogador de 37 anos é difícil a recuperação. E aí, entendeu? Pô, não aprende, cara. A gente trouxe Vinícius, bicho. Todo você entrava nas redes sociais do Goiás, todo mundo dando graças a Deus que o Vinícius vai embora. O que a meta faz? Contrata o Vinícius. Não só isso. Falava que devia sair e falava que ele era bichado. Ele veio aqui, fez uma partida e vai ficar fora aí por tempo determinado, vai lesão na coluna. Eu não sei qual dos vocês dois aí que é amigo do tem amigos lá no time, no ex-time do Dalberson, né? Os caras falaram isso aí que a gente tá vendo. É um goleiro que faz algumas defesas boas, mas no geral é isso, falha. A gente trouxe o cara, entendeu? Mas é isso. Só terminando. Mas o torcedor que vai na arquibancada, que vê todos os jogos do seu time, e vai na rede social e faz um comentário certo, ele é errado, né? É bom o analista, vai lá. Outra última pauta para trazer um pouco dessa partida, porque de fato a gente, assim, eu até acho que foi mais uma partida nossa que a gente conseguiu não criar nada, e até por isso que eu acho que o Luiz Adriano não vai dar certo, porque a bola não vai nem chegar nele, e ele com a idade dele não vai voltar. Então assim, os nossos problemas não são o Renato Marques não tá perdendo gol a rodo e nem o Brenner tá perdendo gol a rodo, os dois não têm nem chances de gols, assim. As que sobram quando eles saem e o Fabinho acaba infiltrando e ele perdendo os gols. Então, assim, não é culpa deles. Mas é mais uma partida em que tudo que passa de positivo no nosso ataque, todas as jogadas criadas são criadas pelo Watson. O Watson tá sendo, tipo, quase que uma versão mais nova e mais inconstante do Benítez, porque a gente só consegue criar quando passa no pé dele. É o único jogador que consegue criar minimamente ele lance de ataque. Vocês acham que talvez se a gente fosse jogar num 4-4-2, não daria para colocar o Watson mais ou menos na posição que o Benítez jogava, já que ele é um jogador criando, e a gente resolveria um pouco esse problema do meio de campo? Mas eu acho que é pior, porque o Watson ele faz essa função bem com o Fabinho, né? Por isso que quando a América joga no 3-3, 4-3-3 são 2 pontos, são os caras que voltam. Se a gente ficar com o Fabinho do lado e, sei lá, o Jacaré do outro, aí que ferrou mesmo. Mas aí vai passar pro 4-4-2. Aí ele sendo como se fosse com camisa 10 que ia rodar 4, 4, um pouco 2, mais ali. Campo vai ser Moisés, Juninho e Ale e Adson. Aí que não vai ter ninguém pra marcar de qualquer jeito. É. O problema, aí é que é, mas nesse meio de campo, resolvendo ali, se colocasse o Felipe Maral de primeiro volante, pra ter um primeiro volante de fato, o Alisson pra conseguir correr um pouco mais e voltar, aí você pode ter ali ou o Moisés, ou o Ale, ou o Juninho e o Adson fazendo camisa 10. Aí acho que... Hoje foi a final da Eurocopa. Não sei se todo mundo teve a oportunidade de pelo menos acompanhar o que aconteceu. A Espanha, mais uma vez, a Espanha acho que é tetracampeão ou pentacampeão da Eurocopa. E a Inglaterra é a Inglaterra. A Inglaterra tem um jogador, que a nossa audiência vai me xinga, ele já me xinga mesmo, então foda-se, me xingar mais uma vez. A Inglaterra tem um jogador que se parece demais com o Juninho. É ídolo lá, de vez em quando é até capitão, eu não sei se hoje foi capitão. Tem uma, ele é o capitão desde a Copa do Mundo passada. Ah, então ele tem um status gigante e não ganha bosta nenhuma. Eu tô falando de Harry Kane, não ganha merda nenhuma. Mas é isso. Errado mais, eu, o cara mais zicado, né? Porque vou te falar, o cara vai pro Bayern de Munique e consegue não ganhar um alemão. Não consegue ganhar um alemão, cara. Uai, mas o nosso Harry Kane aqui não consegue ganhar um mineiro. Não, nem só alemão. Ele não ganha o alemão, ele não ganha a Copa da Alemanha. Então, assim... eu falo do alemão porque ele foi pro, tipo assim, o único time que tem dinheiro de verdade na Alemanha. E o cara, a Alemanha, ganha 12 títulos do ano seguido, e chega, o cara chega e não ganha nada. É, o paralelo que eu tô tentando dizer é porque o Harry Kane é dono da Inglaterra. E a gente também tem a nossa rainha da Inglaterra aqui. Então, tudo quando a gente tentar de soluções aqui pra América, em questão de esquema, não sei o quê. Dois jogadores têm que ser mantidos no elenco, no time titular. Então, os dois donos, o Ale e o Juninho. Há quantos anos, né, que a gente vem falando que a Ale e o Juninho não dá certo? Então, lá os dois. Ah, agora parece que tem o Moisés também, né? Então... Agora tem o Moisés também. Ale e Juninho, Ale e Juninho, Ale e Juninho. Então, bicho, um dos dois não dá pra jogar. Não dá. E principalmente agora, esses marcos que o Ale é volante. Bicho, quando? Quando? O Ale ainda, dos três ali, o Ale ainda tem o passezinho melhorzinho deles. E fica jogando uma posição que ele não tem a menor condição. Ele é lento, ele tem preguiça de correr para marcar, entendeu? A posição de primeiro volante, não vou chamar de primeiro volante, né? Aquela posição ali que ele tá jogando, aquele lugar do campo ali, é cara que não tem preguiça, cara. É cara que não tem medo, é cara que tá o tempo inteiro correndo, dando porrada e não sei o quê, entendeu? O Juninho até que se encaixa na primeira característica, que é correr, né? Correr igual um doido. Mas a questão de marcação também não é a dele. Então a gente está jogando capenga. A gente está dando muita sorte, porque a Série B está muito das mais ou menos. Muito das mais ou menos. E a gente está fazendo dever de casa dentro de casa, né? É, a nossa vantagem é essa. E eu até acho que o principal problema do Ale, que eu sempre insisto, é o fato dele não... Você pode ter um primeiro volante ali, que sai para o jogo, até o pessoal ver a Eurocopa. Os meio-campistas da Espanha, que são os volantes ali, é Rodri. Felipe, antes de você terminar, daqui a pouco vem o Zé Ruela nos comentários aí falando: nossa, esses caras são doidos, comparando a Eurocopa com o campeonato de Série B. Escuta só. Colocar, tem o Rodri e o Fábio Ruiz. Os dois marcam muito. Os dois chegam na área com muito. Só que os dois, eles sabem o posicionamento de um volante. É o que eu sempre falo, quando você assiste jogo, a gente já tá assistindo o jogo ali atrás do gol, é muito claro você ver que quando você tem a quebra da linha defensiva, o Alê não recompõe a linha defensiva. Se o Éder sai o bote, o Alê ele não volta pro lugar do Éder, ele volta e vai acompanhando o jogador de trás, então sempre cria o buraco. O futebol, você sempre procura o quê? Quebrar a linha defensiva, porque você vai abrir um espaço que alguém vai conseguir entrar livre para finalizar. É assim que você trabalha no futebol, pra fazer isso. E, então, por isso, sempre tem que ter gente que vai balancear e não vai permitir que a linha quebre. Se um zagueiro saiu, alguém tem que recompor. Geralmente, quem recompõe é o volante. O Felipe Amaral faz isso automaticamente. Um zagueiro sai, ele já volta ali para ficar na função para poder pegar. O Alê não tem isso. Ele não sabe, ele não é instintivo, porque ele era um terceiro homem de meio de campo. Ele nunca tinha que fazer essa recomposição. A recomposição para ele sempre foi recompor, às vezes, o ponta, para recompor a segunda linha. Então, ele nunca teve que preocupar em recompor a primeira linha. E dá pra ver claramente, ele não faz. E aí, é difícil. O Juninho também não tem isso. Ele também não volta a fazer recomposição. Ele recompõe no máximo a lateral, quando vem. Então, você fica um meio muito aberto, muito exposto. E gente que gerando essa quebra que, na primeira linha, que gera muita oportunidade de gol. Então, é difícil. Então, o Cauã quer ter um meio de campo que saiba sair jogando. O Felipe Maral já mostrou várias e várias vezes que ele tem um passe bom e consegue ter um passe na partida aqui em casa. na última, né, contra o... Ah, agora esqueci quanto quem foi que a gente ganhou aqui no sábado de manhã. O nome do Operário. É, o Operário. Ele, você vê que ele tem a noção, ele consegue dar um passo mais longo, ele sabe se jogar, então não é porque ele passa mal. Não é que nós estamos falando que nós estamos jogando ali com, sei lá, um Amaral, não é o Dudu Pitbull versão 2.0, não consegue acertar um passe de 5 metros, não. Ele tem qualidade também e marca melhor, sabe fazer melhor a função. O Alisson, mesma coisa, ele vai conseguir entregar muito mais em termos de marcação do que Juninho e Moisés. Então, assim, você quer ter um dos donos do time, vá alternando eles, cada jogo um. Mas se mantém um meio de campo que tenha um pouco dessa parte moderna, o pessoal que consegue marcar, que sabe sair jogando, mas que saiba fazer o que o meio campista ali mais defensivo precisa fazer. Porque senão você vai sempre dar muita chance pro adversário. Os nossos reservas, vamos dizer assim, não, os nossos suplentes, os únicos dois que você crava que tem condições de entrar e serem titulares, que a gente não vai sentir falta dos titulares, é o Alisson e o Felipe Amaral. Só, talvez, você teria o Júlio também, mas o Júlio a gente não sabe quanto vai voltar. Então você tem esses dois, hoje, atual, os nossos atuais suplentes, quem tem condição de entrar, dar conta do recado, e que a gente não vai sentir falta de quem estava na titularidade, é o Alisson e o Felipe Amaral. Explica muita coisa. Até pra eu contar, no caso desse, colocando o Júlio aí, muitas vezes você até quer que o suplente jogue, porque você sabe que você vai entregar ele melhor, não é que ele não vai sentir falta, você vai entregar um pouco melhor do que o titular. Não, é aquela questão, pô, vamos lá, vamos titular, dá uma chocadinha, toma um cartão amarelo aí, vamos usar do suplente ali um pouquinho. Mas o Amarinho mandou um outro superchat, então não posso deixar de passar aqui. Que ele está falando da janela de contratação, o Caon Auxiliares vem de grandes clubes. Será que esses patetas não teriam indicações? Ou é tudo centrado no Salum Futebol Clube? O Cauã, ele, na verdade, ele foi pro Corinthians. E, aliás, ele foi primeiro Inter pro Corinthians. É, primeiro Inter. Ele foi pro Inter. Quem que levou ele pro Inter mesmo? Foi alguém que trabalhou com ele no América. O Brax estava lá levando. O Lisca, foi não? Não, o Brax chegou a ficar no Inter um pouco. Não, acho que o Lisca levou ele pro Vasco. É, o Lisca levou pro Vasco para ser auxiliar dele fixo. Isso. Aí o Lisca saiu, ele saiu junto do Lisca do Vasco. Aí o Brax estava no Inter, levou o Brax ele levou lá. Ele pro Inter, aí quando o Mano... Aí o Mano trabalhou com ele no Inter, aí o Mano chamou ele pro Corinthians. É. Nossa, não sei se ele tem tanto contato assim de jogador, não. É... Para conseguir fazer isso. Até porque, sei lá, se teria alguém realmente relevante no Corinthians e no Inter que toparia vir jogar a Série B, né? Então, também tem esse complexo. Quem poderia ajudar a fazer esse trabalho é o Kleberson, que até por enquanto, até agora, a única coisa que ele falou é que ele se inspirou no Alex Ferguson, né? Quero ver se o América vai ser hegemônico no Campeonato Brasileiro, igual o Manchester United foi na Inglaterra. Uma coisa que talvez ele possa fazer, o Kleberson também, é que nessa situação, e a gente precisa, hoje a gente precisa de ponta. Ponta bom vai ser meio caro. O que talvez eles consigam, aí até porque o Cauã trabalhou nesses times, ele conhece às vezes lá jogadores da base desses times, né? E o Kleberson também trabalhou na base do Atlético Paranaense, pode conhecer, para ver se consegue pegar ali, já que a gente não tem dinheiro para contratar, para ver se consegue, por empréstimo ali, um jogador da base promissor. Para poder entrar no nosso esquema, porque hoje a gente não tem ponta, né? Aquela história, a gente precisa de contra-atacar na parte do contra-esporte, mas aí ele vai e tira o Fabinho e entra o Felipe Azevedo. O Felipe Azevedo você não consegue contratar. Ele descansado, ele não é rápido mais. Então, assim, fica difícil puxar um contra-ataque com o Felipe Azevedo em qualquer momento da carreira dele agora, né? Então, é difícil. Então, talvez se tivesse um outro ponto de velocidade, porque, assim, o Watson também, mas como a bola sempre tem que passar no pé do Watson, vai chegar no segundo tempo, ele vai estar mais cansado, né? Então você precisa de outros jogadores para conseguir ligar, puxar contra-ataque, né? Então, se eles conseguirem ajudar alguma coisa, desconfio que seja nessa. E, bem, vamos para Bala e Colatina? Bora. Então, deixa eu ver aqui. Tá, vamos começar com o Colatina na galera. Até que teve uma disputa bastante acirrada, né? O menos votado foi o Alê, com 12,4%, seguido de Juninho, que teve 20,2%, depois Fabinho, com 28,1%, e o ganhador do colatino da partida foi Flávio, com 39,3%. Thales, para você, quem foi o colatina da partida de ontem? Cauã, porque colocou o Flávio. Então. Lucas? Eu não vi a partida completa, assim, né? Então, é difícil. E pelos melhores momentos ali, não teve ninguém que entregou tanto absurdamente, né? Mas acho que pelo gol ali, considerando que o sistema defensivo é o mesmo e que a gente continua tendo os mesmos problemas, eu vou votar no Cauã também. Bom, já que o Cauã já ganhou essa, eu vou colocar o Alê. O Cauã não ganhou não, hein? Ganhou. Não, hein? Tá dois vocês votos dois... pro Cauã e um voto pro Flávio. É, se eu votar no Flávio, eu empato, né? Então o Cauã não ganhou, né? Vou votar no Cauã, então. É pra ele ganhar, porque... O que eu falo é que... Mas o destaque é pro Alê, né? Porque, querendo ou não, o Alê é quem dá mole no gol, né? Porque é o jogador que ele tá marcando e começa a correr o primeiro pau e ele só percebe isso e vai atrás e não consegue chegar, né? O Pedro tá percebendo agora que a gente tá falando aqui no programa. É. Então, assim, um pouco de falha do Ricardo Silva, que era o jogador destacado pra marcar o primeiro pau e não aproximou da bola, ficou esperando ela chegar e o cara antecipou ele. Mas mais ainda do Alê que não conseguiu sair marcando o cara dele, né? Ele deixou o cara subir sozinho lá no primeiro pau. Mas então, o Cauã, até por... Exatamente por isso, né? Bola parada defensiva tá sendo um problema e já não é de hoje, né? E aí, Bala não teve tanta disputa, não. O Marlon recebeu 6,2% dos votos. Aí, em segundo e terceiro lugar, o Brenner e o Éder saíram empatados com 12,3%. E com 69,2%, o Adson foi eleito o bala da galera para a partida contra o Sport. Lucas, para você, quem foi o bala? Adson. Thales? Adson também. Também vou de Adson, porque eu acho que tudo que a gente conseguiu criar foi por conta dele, né? Então, ele merece nessa. E, bem... Ah, cadê? Não. Aqui. Temos esportes especializados hoje, Lucas? Temos. Então... Esportes especializados com Lucas... Bom, só para passar, no Campeonato Feminino ainda está parado, a gente volta só em agosto. Nos torneios de base, sub-15 e sub-17 também estão um período de folga aí, voltam só no primeiro final de semana de agosto. Porém, no sub-20, a gente perdeu na sexta-feira para o Cruzeiro por 3-2. Com isso, a gente deu uma... caída ali, uma afastada do próprio Cruzeiro, que é o líder do Campeonato Sub-20 nesse momento, no Mineiro Sub-20, fazendo uma competição razoável nesse momento do nosso Sub-20. No Brasileirão Sub-17, a gente, na quarta-feira, foi lá para o CT do Caju e ganhamos de 1-0 do Atlético Paranaense. Então, depois de uma estreia com derrota para o Goiás em casa, a gente se recuperou, fez uma vitória fora de casa. Então, segunda rodada, uma derrota e uma vitória. Então, seguimos no Brasileirão Sub-17. E no Brasileirão Sub-20, infelizmente, tivemos uma freada aí na nossa reação. Perdemos em casa na quarta-feira também para o Fortaleza por 2-1. Né? Se a gente tivesse ganhado a partida, estaríamos a um ponto da oitava colocação. Tudo bem que com os jogos a menos, teríamos nos aproximado da oitava colocação. Mas nesse momento, estamos estagnados na 12ª colocação do Brasileirão, um pouco distante da classificação. No futsal, depois até, se o Marcelo estiver ouvindo, eu queria que ele desse mais detalhes depois sobre o que aconteceu, mas nós tivemos um jogo no meio da semana contra o Cruzeiro, lá em Mariana. A sede do Cruzeiro, uma das sedes do Cruzeiro está sendo lá em Mariana, e nós empatamos o jogo por 4-4. Mas mais do que o resultado, houve muita polêmica nessa partida. O América, inclusive, emitiu uma nota de repúdio reclamando da arbitragem, que aconteceram erros grosseiros que nos prejudicaram, e também houve agressão a um jogador nosso do banco por parte da comissão técnica do Cruzeiro. Então, assim, nada mais novo do que sermos prejudicados pela arbitragem contra os outros dois grandes de BH, mas dessa vez uma competição nacional. Que deixa bastante triste. Não tenho detalhe exatamente de qual teria sido o lance, que isso aconteceu exatamente. Mas eles postaram o lance, um dos lances que eles reclamam, e também postaram a agressão. A agressão foi filmada. O lance que ele... É porque eu não entendi muito bem. Pelo que eu entendi, anularam porque teria pego ou não na mão do jogador do América, e o juiz na hora não deu, e depois ele deu. Eu não entendi muito bem se foi isso mesmo. Mas realmente, postaram esse lance e postaram da agressão também. E outra adenda que foi o campeonato regional, né? Não foi a Liga Brasileira. Foi no Metropolitano, tá certo. Foi no Metropolitano. Foi no Metropolitano. Tá certo, boa correção. Foi no, esse jogo foi porque até então o Cruzeiro não jogava o Metropolitano, né? Era só o América e o Minas os maiores. Assim. Agora o Cruzeiro tá jogando, foi o Metropolitano, por isso que eu me confundi. Então foi uma arbitragem, então foi um torneio regional, então tá tudo certo. O Cruzeiro, o América se prejudicado contra o Cruzeiro Atlético a nível regional. E aí outra coisa, até desculpa, Lucas, eu não sei se o Metropolitano tem a mesma, vamos dizer assim, profissionalização que tem uma competição organizada a nível nacional, né? Talvez é isso. Eu tenho lugar de fala que eu sou gordo mesmo, não posso falar. Pelas imagens, o juiz votou muito acima do peso. Muito acima do peso. Eu tenho lugar de fala, eu posso falar. Eu sou leitão, eu sou gordo, então eu posso falar. O juiz, assim, discussão é um esporte muito rápido. O juiz acompanhar o jogo é bem complicado. E outra coisa, assim, eu não sei se tem a mesma estrutura. Porque os jogos da confederação, ele é bem estruturado, pelo menos o que eu vi. Eu não sei se metropolitano de coração, não lembro se eu assisti. É a Federação Mineira que organiza, então na teoria, arbitragem, os árbitros que apitam a Confederação Brasileira, na Confederação Brasileira, em tese, podem ser uns caras que apitam o Metropolitano também, né? Mas eu não sei, deve ter uma diferença grande, tipo um árbitro que é FIFA e um árbitro que não é FIFA, né? Então, pode ter umas coisas assim, mas infelizmente aconteceu isso, e pelo menos assim, o vídeo da agressão foi bem bizarro, né? Cara agrediu, bem corecorê, né? Exato. Não sei o que vai acontecer, provavelmente não vai acontecer nada, né? Mas é loucura, né? O cara teve que ser contido, já estava sendo contido ali pelos próprios companheiros de time ali, e mesmo assim partiu para cima e deu um soco em alguém no Banco de Reservas da América ali. Bizarro. Mas enfim, né? Vindo do Cruzeiro, a gente já pode esperar esse tipo de coisa. E no campeonato, aí sim, no brasileiro, a gente também jogou, dessa vez em Pará de Minas, contra a equipe Estrela do Norte. Nós fomos superados, porém classificamos para a próxima fase. Então, não divulgaram ainda, né? Eu não vi ainda, né? No Instagram do América, quando que serão as próximas partidas, quem que a gente vai pegar na próxima fase, mas avançamos no Campeonato Brasileiro e a próxima partida vai ser já pela segunda fase do Campeonato Brasileiro de Futsal. E é isso, no campeonato também o nosso Nacional de Futebol Americano ainda não começou, então ainda não tem calendário, ainda não tem datas, jogos próximos para passar para vocês. Já tem um calendário, mas não tem jogo tão próximo assim não. Perfeito. Nossa próxima partida é agora sábado, né? Às 5 horas? Isto. Sábado, 5 horas, contra o Amazonas. Então, estaremos todos lá? Sim. Levarei a gatinha. Aí sim. Então, a gatinha é pé quente. Nunca assisti uma derrota do América. Então... Já sim. Mas horrível, inclusive. Nem pensando. Se ela foi ano passado, a chance de ter assistido é muito. Exatamente. Exatamente. O importante é que ela não sabe que ela assistiu a derrota da América. Mas ela também não sabe as vitórias, não sabe nada. Ela adora gritar gol, então assim, que tem uns três, pelo menos, pra ela ficar feliz lá. E estaremos lá pra assistir. E acho que dá pra ganhar, né? Acho que três pontos nessa partida é obrigatório, é aquele jogo que a gente tem que ganhar com certeza. Tipo, enfim. Você que é mais conhecedor do futebol, Thales, você tem alguma expectativa para o partido contra o Amazonas? A expectativa que eu tenho é que lá antes do jogo, eu tenho certeza absoluta que vai ter um monte de gente com medo do Amazonas, que o Amazonas vai nos surpreender, que o Amazonas é muito forte. Gente, é segunda divisão, é o Amazonas que está vindo da terceira divisão e que o centroavante deles é o Jô. Não dá para ter medo de um time desse aí. Tem o Sassá também. Tem o Sassá. O Sassá que foi escorralado, tudo quanto é time que passou. Mas agora virou craque lá no Amazonas. Vamos ganhar e pronto, acabou. O trio de ataque do Amazonas no último jogo foi Enio, Sassá e Matheus Serafim, que saiu para a entrada do Cocote. Então, se a gente tomar um gol do Cocote, fudeu, né? Amazonas desse dispensou o Patrick, né? Não dispensou? Já ia falar que o Patrick tava lá? Não, tá o William Barbio. Tem a turma, o Xavier. O Xavier tá lá. Nossa, verdade, o Xavier tá lá, gente. Conhecido Xavier, tá lá e tá o grande Cocote. A receita é simples. É ir pra cima, fazer 2, 3 gols, acabou. Não tem muito que coré. Você não pode deixar o outro time lá de lá gostar, gente. Série B, ué. Série B, o América tem que se impor, acabou. com as devidas proporções, igual o caso do Harry Kane, mais ou menos. O América é o Palmeiras da Série B, sacou? O América tem que ganhar, não tem qual é. Dentro de casa, os times que vão jogar com o Palmeiras dentro de casa sabem que vão perder na casa do Palmeiras. E aqui, quando é Série B, assim, os times que vão jogar contra o América no Independência sabem que vão perder, então nós temos que ganhar. Não tem qual é. Joga só o Flamengo do time deles, né? Um grande! Nossa! Sabe o que é mais legal? Tá vendo a lista aqui dos artilheiros, né? Tem o Sassá, depois seguido pelo William Barbio, depois tem o Jô, depois o tal de Diogo Torres, e o Xavier tá no top 5 artilheiros do Amazonas. Se copiar, é mais fácil você ser preso aqui no top 5. E só uma última coisa aqui, porque daqui a pouco já tá começando a Copa América, eu gosto de Copa América, né? A Argentina se fuder. E ver o brasileiro idiota de próximo da Argentina se fuder também. Essa semana foi o Dia Internacional do Rock. A América fez uma postagem muito legal, fazendo uma alusão ali, um disco muito legal do Pink Floyd, ficou bem bacana, sabe? Não sei quem até sugeriu do América fazer uma camisa de algodão dessa estampa, e ficou uma camisa muito legal mesmo, muito bacana. Quem não assistiu, quem não viu, tá nas redes sociais do América. E uma última adendo, Felipe, desculpa. O Serjão que já que foi um dos nossos decadentes e tudo durante alguns anos, hoje tem lá o podcast dele, América História, que ele resgata a nossa história, conta pra gente e para nossas futuras gerações a história do América, é tudo documentado, muito legal. Ele, além de ter o podcast dele, ele tem um trabalho muito legal também nas redes sociais, que ele faz algumas postagens referenciando o que ele fala no podcast, então algumas curiosidades. Essa semana ele postou lá um mapinho interativo, que é muito legal. E outra coisa que ele está fazendo também é esse trabalho que todos nós aqui, o trabalho do Decadente, o trabalho do Sérgio, a gente não tem ajuda não, sabe? Na verdade, o Decadente até teve alguns tempos atrás a oportunidade de ser patrocinado, mas a gente abriu mão disso porque não é o que a gente não quer ter ligação com nada, a gente quer ter liberdade total para falar o que a gente quiser. Mas o Sérgio, ele não tem patrocínio, então assim, ele faz toda a pesquisa, tudo por conta própria. Como é que ele faz para ter uma ajuda? Todo mês ele faz uns cardzinhos com algum evento histórico. É, desse mês, é da inauguração da Independência em 1986. E cada cardzinho desse aí custa R$5, que é a contribuição que ele pede. De coração, eu estou sem. Porque como eu estou agora no celular, eu não consigo mais ver qual que é o pix dele. É americahistoria@gmail.com. americahistoria@gmail.com. Então, assim, quem quiser contribuir, tudo, mesmo que não seja para ganhar o cardzinho, mas só para ajudar o Sérgio Luna a manter o podcast ativo, manter tudo ativo, dá uma força lá para ele, beleza? Bom, então, temos um programa? Temos um programa. Temos, já deve estar 1-0 para o Colômbia. Gol do James Rodríguez. Imagino. Bom, então é isso. Espero ver todos, né, da nossa audiência e os senhores lá no Independência para assistir essa vitória de 4-0 nossa em cima do Amazonas. Nossa, seria do caralho. Com direito a hat-trick do Watson. Então... aí sim. Não, vamos deixar os nossos odiadores felizes. Hat-trick do Juninho. Mas aí você vai ter um terremoto em algum lugar se ele conseguir acertar 3 chutes num jogo só. Então... vai que dá. Pois é isso. Então, um abraço a todos aí. E ao Jairo, espero que ele não consiga fechar com o Luca Toni, porque vai ser igualmente ruim, igual o Luiz Adriano. Então, só deixa esse adendo que ele desista dessa ideia. Jairo é nosso, o Jairo é nosso, boi no lando. Abraço. Valeu.